Planeta Condenado. Células auxiliares em pane, senhor. Vamos cair. Cientistas desesperados. Aproximando da fotosfera. Aumentar o estabilizador. Última esperança. Nível de pressão 55 e subindo. Casal bondoso. Superman. Escudos gravitacionais se esfacelando, Dr. Quinton. Nós vamos cair direto no Sol. Quando entrarmos na zona de convecção, a temperatura vai chegar a milhões de graus. Eu ainda não estou pronto para morrer. Pena. Você matou o seu irmão. Matei. Mas isso é impossível. Eu mesmo fiz sua engenharia genética. Seu código foi modificado por um intelecto superior. Agora sou uma bomba relógio biológica. Mas... eu sou a morte. Cortesia de Lex Luthor. Superman salva a primeira missão tripulada ao Sol. É muito grande? Olha, querida. Se for proporcional, já tá ótimo. O Superman salva a missão ao Sol? Mas ainda não sabemos, Lois. Eu sempre escrevo as matérias do Superman antes de acontecer. Se não sabe o tamanho do Sol, se manda. É só 333 mil vezes maior do que a Terra. Oi! Eu perguntei pro super relógio. Valeu, Jimmy. É como se fossem 100 bilhões de bombas nucleares explodindo a cada segundo. Tá disfarçado pra alguma matéria? Não. Por quê? Lex Luthor disse ao mundo que tinha se regenerado. E apesar de nossos esforços, o mundo acreditou nele. Não chega a ser uma novidade, chefe. Não, mas isto é. Luthor anda investindo pesado em água. A matéria chata do Clark. Aprenda a ler nas entrelinhas, Lombard. Luthor pretende ganhar dinheiro com a escassez mundial de água. Escassez que ele mesmo pretende criar fuçando o Sol. Será a manchete de amanhã. Luthor mentiu. Até que enfim pegamos aquele safado. Estou atingindo massa crítica. Lex, acabei de receber uma ligação do marketing. O Planeta Diário pediu uma declaração. A fusão vai ocorrer em 30 segundos. Tá falando sozinho outra vez? Estou controlando uma arma à distância. O sinal leva uns 9 minutos para chegar ao Sol. Tenho que coordenar minhas transmissões perfeitamente. Ao Sol? Você saiu da cadeia para trabalhar por seus pais, não por conta própria. Eu sei que prometi não gastar meu intelecto em super armadilhas elaboradas. Eu sei disso. As vedações magnéticas estão se desfazendo. A nave vai implodir. Estou atingindo massa crítica. Alguém nos ajude! Mas eu me olhei no espelho de manhã e percebi uma coisa. Estou envelhecendo. E ele não está. Alguém tem que tomar uma atitude. Não concorda? A fusão vai ocorrer em 30 segundos. Aqui não vai, não. Quinton, libere o casulo! Vindo esse escudo? É do Superman. Ele deu um jeito de expandir o próprio campo bioelétrico. É. Mas não é. Você está levantando 200 quintilhões de toneladas. Mesmo com a gravidade de um sexto aqui da minha base lunar, é 3 vezes o seu próprio recorde. Acho que eu posso levantar mais. Sem dúvida, mas é o máximo que o aparelho simula. Superman, você exibiu um novo superpoder quando me salvou e é óbvio que o seu corpo mudou radicalmente. Olha, eu não sei bem como lhe dizer. Por favor, pode falar. Sua passagem pelo Sol sobrecarregou suas células com radiação solar. Mais até do que seu corpo metaboliza. Entendi. Como mini fogos de artifício sob a pele. Suas células estão saturadas de poder. Estão explodindo por dentro. Eu tô morrendo. Lamento muito, Superman. Se eu não tivesse tentado roubar o fogo do Sol, nada disso teria acontecido. Não peça desculpas. Não tinha como saber. Mas ele sabia. Na verdade, sempre foi esse o plano dele. Luthor me usou para matar você. Nós produzimos novas formas de vida aqui para uma provável melhoria da humanidade. Você é a nossa inspiração, Superman. Eu prometo que vamos dar um jeito de salvar você. Preciso de um favor, Dr. Quinton. É só pedir. O meu problema. Não conte a ninguém. Ainda não. Quero fazer algumas coisas primeiro. Pelo fantasma de Planeta Diário. Espera, diz ele. Entrevista exclusiva complementa. Se Clark Kent não aparecer nos próximos 5 segundos, está despedido. 5. 4. 3. 2. 1. Parem as máquinas! Onde foi que você se meteu, Clark? Eu tava me bronzeando. Parado aí! Mãos acima da cabeça! Lex Luthor, o senhor está preso por tentativa de homicídio e crimes contra a humanidade. Por favor, senhores. Me prendam logo. Dá pra acreditar que ele foi preso sorrindo? Ele falou alguma coisa sobre amigos nas altas esferas. É, parece muito estranho. O Tribunal Penal Internacional está falando em reativar a cadeira elétrica só por causa dele. Você pensa na morte, Lois? Deixa de ser mórbido, caipira. Perdão, senhor. Idiota. Seu namorado é um idiota. Mal educado. Ele não é meu idiota. Puxa, obrigado, Lois. Eu realmente não sei o que seria da minha autoestima sem você. Ela ficaria abaixo de zero. Vamos, Clark. Obrigada por carregar tudo. Lois, eu queria te contar uma coisa muito importante. Se é sobre a cobertura do julgamento, esquece. Eu tenho que viajar. Lois, eu quero te contar uma coisa. Você é Clark Kent? Eu sou o Clark Kent. Desculpe, Superman, mas há de convir que é muito difícil acreditar. Passei anos tentando provar que você era o Superman. Você quase me pegou algumas vezes. E daí você chega e confessa. Cadê aquela chave dourada enorme? Eu achei que não era seguro o suficiente. Boa tarde, Superman. Em que podemos ajudar? Por favor, levem o carro da senhorita Lane para dentro e consertem qualquer dano causado pelo voo. Essa chave não é segura. Por que você não tenta usar? Confeccionei essa chave de um pedaço de uma estrela anã. Ela pesa 500 mil toneladas. E você é o único que consegue erguer. Eu trabalho muito, Lois. É importante para mim ter um lugar meu só para relaxar. A água tá boa? Perfeita. Não está olhando, está? Que isso, Lois? Olha, sinceramente, se fosse o contrário... Você sabe que eu não faço isso. Isso é namoro? Olha só, eu quero saber se é pelo meu aniversário ou se a gente tem algum futuro. Superman? São pra você, Lois. Eu colhi em Alpha Centauro 4. Elas cantam. Não sabia que coleciona arte moderna. Coleciono, sim. Mas aqui é meu arsenal. Confisquei algumas armas destrutivas com o passar dos anos. Algumas delas podem até me ferir. Como esse laser de kriptonita. Ou a arma de gravidade. Tomara que nenhum dos seus inimigos descubra esse lugar. Vão fazer tudo para matar você. Não chega a ser um problema, Lois. A minha fortaleza é só para as pessoas mais próximas. Quer ver meu novo telescópio temporal? O que ele faz? Me permite falar com meus descendentes no futuro. Esse é Cal Kent. O Superman do século 84. Lutamos contra Darkseid, o Deus Insano, em 8315. É, ainda tem que ajustar algumas coisas, mas um dia eu vou poder usá-lo para deter ameaças antes que elas aconteçam. Ele me lembra um pouco meu pai. E esse é o Devorador de Sóis. Encontrei ele perto da órbita de Júpiter. Estava quase morto de fome. O que ele come? Sóis. Pequenos sóis que eu faço aqui na Bigorna Cósmica. Ele é apenas um bebê. Pronto. O que tem aqui? Lois, não entre aí. Olha, eu não queria... Pode ir onde quiser na fortaleza, menos nessa sala. É proibido. Já tá quase na hora do jantar. Você não tá com fome? O que achou? Eu tô restaurando no meu tempo livre. É sempre bom ter um hobby. Que roupa é essa? Traje formal kryptoniano. Eu mesmo que fiz. Construção naval, corte e costura. Você é um homem de muitos talentos. Não, eu só gosto de experimentar. Lembra da minha viagem ao Sol? Não só triplicou meus poderes, como também a curiosidade, a minha imaginação e a criatividade. Triplicou a sinceridade também? Foi por isso que, de repente, você disse a verdade sobre a sua identidade secreta? Não, Lois, não foi por isso. Mas agora está dizendo a verdade. Estou. Então... Como explica aquela vez que o Clark foi testemunha num julgamento e você foi guarda-costas dele? Batman foi disfarçado de Superman. E quando o Clark entregou a você a chave da cidade, era o Batman também? Não, foi um robô. Lois, sempre que eu despistei você, foi pro seu próprio bem. Mas agora eu estou dizendo a verdade. Clark Kent e Superman são a mesma pessoa. Se está me dizendo a verdade agora, Por que não me conta por que mentiu pra mim durante tantos anos? Pela primeira vez vejo como nossa relação bizarra é de verdade. E não paro de me perguntar por que ele mentiu pra mim. Ai, que sede. Todos esses novos poderes e o novo superintelecto. E se ele se cansou desse joguinho de enganar as pessoas que o amam só pra se sentir superior? E se ele me trouxe aqui pra alguma experiência macabra naquela sala secreta? Por que ele mentiria? Eu preciso de uma arma. Agora tudo faz sentido. Ele me trouxe aqui para ser a mãe de uma raça de supercrianças. Eu não vou permitir. Elas vão crescer e mentir para todo mundo. Posso ajudá-la, senhorita Lei? Não entre o Superman trabalhando. Ele sabe que eu estou aqui. Eu preciso detê-lo. Deus me ajude, eu preciso detê-lo. Faz cócegas. O que foi que eu fiz? Para começar, você confirmou minhas suspeitas. Eu sou imune à kriptonita. Deixa eu ficar com isso, por favor. Eu não sei o que está acontecendo. O Robocete parece ter tido um defeito, que eu vou verificar depois. Por isso, ele deixou a porta aberta enquanto sintetizava produtos químicos que podem causar distorção visual e paranoia também. Eu vi uma máquina de dissecação. Não, é um tear, tecendo uma malha indestrutível. A paranoia vai passar daqui a pouco. Eu já estou me sentindo melhor. Desculpe ter sumido assim, mas eu estava fazendo seu presente de aniversário. E demorou mais do que eu previ ler e decorar os 6 bilhões de caracteres do seu código genético. Mas que história é essa? É, parece que a surpresa do seu presente já era. É um soro baseado no seu código genético, que vai lhe dar poderes iguais aos meus por 24 horas. Mas sem a minha vulnerabilidade à kriptonita ou ao sol vermelho. Feliz aniversário, Lois. E aí? Eu me sinto diferente. Bem melhor. Será que deu certo? Lex Luthor, seus planos insanos ameaçaram a vida de cada homem, mulher e criança do planeta. Antes que eu leia o veredito deste tribunal, você tem algo a dizer em sua defesa? Superman me obrigou a tudo. Era ele quem devia ser julgado. Ordem! Acaba logo com essa palhaçada, seu sapo pomposo e senil. Você é um predador amoral, um sociopata movido à inveja, à ambição e mania de grandeza. Alexander Joseph Luthor, este tribunal considera o senhor culpado de todas as acusações de crimes contra a humanidade. Que eu fiz pra você, serviu? É quase tão perfeita quanto a minha pele. Engraçado. Não vi você tirando minhas medidas. Ai! Que barulho é esse? É o sinal do relógio do Jimmy. E eu até já sei por que ele está pedindo ajuda. Perdão, Lois. A última coisa que eu queria no seu aniversário era uma invasão de répteis subterrâneos. Que graça teria se eu não batesse nos monstros? Anda, vamos salvar Metrópolis. Acho que chegamos tarde. Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! vai engolir seus filhos. Que tal você engolir seus dentes? Ah, olha ele aí. Sansão. Superman? Ele não vai perturbar Metrópolis por um bom tempo. Os pulmões dele vão estourar, com sua licença. É sempre um prazer revê-la. O que veio fazer aqui, Sansão? Pensei que você e seu amigo sem pescoço estivessem viajando pelo tempo. E estávamos, bela luz. Somente sua beleza me faria retornar a este século atrasado. Atlas também. Por que estão aqui? Vieram só para dar em cima de mim. Perdão, cavalheiros, mas a moça está comigo. Aí é a dama quem decide, não é? Ah, é isso aí. Eu proponho o desafio das eras. Cada um de nós realiza um super feito de força em homenagem a esta dama. Isso. A façanha mais incrível leva a garota. Me leva? Garotas solteiras, inteligentes, bonitas e superpoderosas são raras em qualquer século, Lois. Meu superfeito é óbvio. Eu derrotei o Krull na mão e acabei com a guerra dele com Metrópolis. E eu acabei com o exército inteiro dele. Parece que não sobrou muita coisa pra você fazer, Superman. Que tal levarmos esses conquistadores de volta aos subterrâneos da Terra, que é o lugar deles? Os subteranossauros sempre temeram e respeitaram você, Superman. Meu filho será punido pelos crimes que cometeu, mas Krull disse que ele foi convencido a atacar pelo mamífero Sansão. É, eu já suspeitava disso, Alteza. Por favor, me deixe cuidar do caso. Eu posso com isso? Homens dinossauro que escaparam da extinção se mudando para o centro da Terra? Venha comigo e eu vou lhe mostrar maravilhas que você nunca viu. Uma pequena demonstração do meu afeto. As joias radioativas da coroa da Ultra Esfinge. Cuidado, Lois. Plutônio-240 é letal. Não nas próximas 24 horas. Olha, eu me sinto lisonjeada, mas vão ter que se superar para barrar o Superman. Você recusaria o meu afeto para um namorico com esse... Cuidado. Se eu ganhar seu coração, farei titãs se ajoelharem diante de você e declamar sua beleza. Esmagarei diamantes em minhas poderosas mãos e os transformarei num vinho cintilante. Nossa! Isso no primeiro dia. Lois, só um instante. Por que está incentivando eles? Talvez para te ensinar a não fingir ser Clark Kent. Não, eu não fingi ser Clark Kent. Eu sou Clark Kent. Tanto faz, vai vencer qualquer torneio que disputar com eles. Faz minha vontade, é meu aniversário. Eu não gosto muito de você, Sansão. Parece que sempre atrai problema. O que eu preciso fazer para vocês dois deixarem a minha garota em paz? Eu sou um viajante do tempo. E por isso, eu sei que ela não vai ser sua garota por muito tempo. Superman morto. No amor e na guerra, vale tudo. Enfim, logo logo vai estar tão ocupado com seu desafio que nem vai pensar em namorar. Esquece, Sansão. Eu e Lois vamos a uma festa em Atlantis em menos de uma hora. Eu duvido muito disso. Que isso, Atlas? Parte da minha surpresa? Já que, pedimos emprestado o colar da Ultra Esfinge, o bicho anda caçando a gente com a maior fúria. Tá caçando a gente no tempo e no espaço. Reza a lenda que pouco antes da sua morte, você realizou os feitos mais incríveis da sua carreira. Os estudiosos dizem que, entre eles, você respondeu a pergunta sem resposta. Mas que história é essa, Sansão? A Ultra Esfinge está aqui. Devolvam agora o que foi roubado. Não, Lois! Pare. Ela existe agora num estado de incerteza quântica, tanto viva quanto morta. O universo faz a você a pergunta sem resposta. Responder certo é vida. Faltar com a resposta correta é morte. Tal é meu julgamento. Você roubou aquele colar. Não entendeu? Não podíamos lutar contra a Ultra Esfinge sem ajuda. Então deixamos nos seguir até aqui. Mas não queríamos ferir a Lois. Eu juro por Zeus vivo. E eu juro também que se ela morrer, vocês dois vão para a Zona Fantasma. Ultra Esfinge, a pergunta. Pergunta. O que acontece quando a força incontrolável encontra um objeto fixo? O que acontece quando a força incontrolável encontra um objeto fixo? Se rendam ao novo samaritano Luxus. Eles se rendem. Sua resposta é aceitável. Superman. Eu estava viva e morta ao mesmo tempo. Que estranho. Já passou. Você está salva. Vem, nós vamos dançar. Opa, um minuto. E a nossa disputa? Matar a charada não é exatamente uma demonstração de força. Eu concordo. O que acha de lutarmos por ela? Ou será que o poderoso Homem de Aço é covarde? Ele é amarelão, igualzinho ao escudo que está no peito dele. Olha só, eu já estou farto. Dos dois. Então tá combinado. Se eu vencer, os dois saem do século 21 agora. Eu vou embora com certeza, carregando a bela Lois nos meus braços fortes. Não se eu acabar com ele antes. Perdão, mas por acaso algum dos dois já começou? Um dia perfeito. Fizemos tudo o que eu sempre quis fazer. Sabe o que eu sempre quis fazer? Desde o dia que a gente se conheceu? O quê? O efeito do meu presente está passando. Não vejo mais as ondas de rádio. Não ouço as estrelas cantando. Estou cansada e toda dolorida, como se tivesse dançado a noite toda. Obrigada por me deixar passar um dia no seu mundo. Você sabe que eu faço outras coisas, além de ser o Superman, é claro. Sei, você imita o Clark Kent direitinho. Você quase me enganou, sabia? Não vejo a hora de contar isso tudo para ele. Lois? Eu já estava ciente da sua ruidosa presença, Clark. Estava acabando meu bibliopô. Uma biblioteca ambulante. Leia um conto de duas cidades. Foi a melhor época. Foi a pior época. Pode ele parar? Foi a era da sabedoria. Olha onde pisa, idiota! Foi a era da crença. Você escreve como um poeta, mas se move como uma avalanche. É, parece que eu deixei a minha dignidade lá fora. Você é um estabanado, mas isso impediu que eu fosse eletrocutado. Pelo menos temporariamente. Devem ter sido as solas de borracha do meu sapato. Eu vi aquela manchete de O Da Vinci do Crime. Me pareceu um elogio, mas havia um certo sarcasmo por trás. Jornalistas não escrevem as manchetes de seus artigos, Lex. É. Você vem, Clark? Aquilo me enoja. O sorrisinho de menino, a autoestima presunçosa. Diga a verdade. A própria existência dele não diminui você? Não denigre todos nós? Nossas funções são bem diferentes. O que está escrevendo sobre mim? Me dá isso aqui. Código. Eu decifro isso em menos de um minuto. É taquigrafia, Lex. Mas que frescura mais ridícula para um homem, Clark. Você consegue imaginar um mundo melhor? É tudo o que eu sempre pedi. Um mundo sem Superman. A inacessível Lois Lane poderia ter notado o bom e velho Clark, morrendo de amor pelos cantos. Você fica falando de mim, mas eu vim aqui entrevistar você. Pode acreditar. Um caipira robusto, com cérebro, integridade e nenhum estilo próprio perceptível. É um partidão para uma cosmopolita cínica. Por que você não entrou com uma apelação? Mas com ele por perto, você é um arremedo de homem. Um bronco, um fraco. Perto do Superman, até a grandeza de Lex Luthor é ofuscada. Peraí. Você está querendo me intimidar, Lex? Estou querendo ensinar você. Todos somos diminuídos pela doentia perfeição inumana dele. Sinta isso, Clark. Músculos de verdade. Não o dom da bioquímica alienígena. O fruto de trabalho duro. Você não parece um homem prestes a encarar a própria morte. Não pareço, não. Como anda o Superman hoje em dia? Fraco, pálido, cansado. Ele parece bem. Ah, mas não está. Segurança máxima. Me diz o que você faria se tivesse os poderes dele? Ajudaria as pessoas. É bem provável. Não possuo imaginação para ver as alternativas. Alternativas? À verdade, à justiça e a todas as outras coisas que não pode pesar nem medir. Há cada noção abstrata que ele é capaz de encarnar. Eu vou te matar, Luthor! Secar você! Te sugar! Você não me assusta, parasita. A mente mata músculos, sempre. O vidro não tem chumbo. Poder! Mais poder do que nunca! Lex, sai daí! Rebelião! Tenho que me afastar dele. Qual o problema, Clark? Medo que ele absorva sua covardia? É gás lacrimogêneo, idiota! Aí está você. Se quiser sobreviver, fique comigo. Vamos lá! Acima dele! Corre! Vamos! Negado? Devia ter deixado você com aqueles animais, mas preciso de você vivo. Quero que conte minha história. A história de um homem que se recusou a ajoelhar diante do invasor alienígena. Eu tô ouvindo. Ele tá vindo pra cá. Poder como do sol! Não adianta. Ele tá absorvendo a energia cinética das balas. Essa Einstein é um milagre, Clark. Terremoto! Queria me atacar. Sabe o que acontece com quem ataca Lex Luthor? Acontecer com o Superman! Sempre gostei de você, Clark. Você é humilde, modesto, muito desengonçado, humano. Resumindo, você é tudo o que ele não é. Eu vou lhe dar um presente. Sabia que Moby Dick pode ser recitado numa frequência tão alta que se torna uma broca sônica capaz de perfurar rocha sólida? Me chame de Ismael. Alguns anos atrás, na boca... Pare. Podia fugir a hora que quisesse. Eu não quero. Eu vou para a cadeia realizado, sabendo que matei o Superman. Envenenado com uma overdose dos mesmos raios solares que dão poderes a ele. Não pode provar nada disso. É a verdade, Kent. Meu presente para você. Ele não quer que o mundo saiba que ele está morrendo, é claro. Então, por favor, seja elegante. Esta entrevista exclusiva deve ser o bastante. Bom, Clark, eu fico por aqui. Minha querida sobrinha Nastautia acompanhará você no resto do caminho. Senhor Clark. 16 anos. Fala 30 línguas e almeja algum dia dominar o mundo. Talvez eu deixe quando eu acabar com ele. Mas que desperdício. Você e Superman podiam ter sido amigos. Em vez disso, você vai morrer. Ah, mas ele vai morrer primeiro. Para onde agora, Sr. Clark? Para o espaço. Por quê? Você sabe o que é isso? É a cidade engarrafada de Kandor. Um de seus inimigos a roubou de Krypton antes da explosão. Brainiac. Ele usou a tecnologia dele para miniaturizar a maior cidade do meu mundo. Venho tentando há anos restaurar o tamanho natural de milhares de habitantes que vivem nela. Descobriu um jeito. Não. Mas achei um planeta adequado para eles colonizarem. E eu vou levá-los até lá. A questão é que é muito longe. Mesmo em circunstâncias normais, eu levaria 3 semanas para voar até lá e voltar. E na minha condição atual, vai demorar mais do que isso. Talvez mais do que me resta. Eu não compreendo. É o que eu venho escondendo de você esse tempo todo. Eu tô morrendo, Lois. Você não vai morrer. Vai encontrar uma solução e vamos ficar juntos. Nossos filhos vão voar na praça de Metrópolis. Promete! Nós não podemos ter filhos. Nossa genética é muito diferente. Haja o que houver, nós nunca vamos passar disso. Mas você vive dizendo que sempre há uma solução. Me perdoe, Lois. O trabalho não para só porque eu estou morrendo. Leve seu povo para o novo lar. Quando você voltar, eu estarei aqui esperando. Me desculpem se eu assustei vocês. Foi uma viagem longa e eu estou me sentindo um pouco fraco. O que houve com Metrópolis? Pelo fantasma de César! Kent, onde você se enfiou nos últimos 2 meses? Eu fui ao seu enterro! É que eu fui soterrado sem querer debaixo da Ilha Striker durante a rebelião dos presos. Sorte minha que tinha um abrigo antibombas todo preparado lá embaixo. Resumindo, Superman ouviu meus pedidos de socorro. Superman está vivo. Eu sabia. Ele já viu isso? Novos campeões da Terra. Estimulante. E lindo. Um lugar adequado para a capital do novo Krypton. Eu acho que podíamos tirar as criaturas de Metrópolis e construir lá. Se você prefere, meu amor. Oi, pessoal! Ouviu alguma coisa? Foi o vento? Barel e Lilo. Acabei de ler tudo sobre os dois. Astronautas de Krypton que ficaram perdidos no espaço por décadas. É uma honra conhecê-los. Eu sou de Krypton também. Nós sabemos quem você é, Superman. Achamos o caminho da Terra rastreando a assinatura de dobra da nave que trouxe você. Não sei por que se deu ao trabalho de retornar. Esse planeta é meu lar. Eu fui criado aqui. O meu nome kryptoniano é Kal-El. Eu sou filho de Jor-El. Nós devemos ser parentes. Eu me lembro do Jor-El. Um homem fraco, apenas um sonhador inútil. O filho puxou o pai. Podia ter construído um novo Krypton nessa imundice. Mas eu não tenho o direito de impor a minha vontade sobre os... Vocês se mudaram para minha fortaleza? Não devia ter deixado a chave tão à vista. Nós tínhamos o direito. Os poderes que ganhamos com o Sol Amarelo deste mundo. A superioridade da nossa cultura kryptoniana. Você foi relapso. Tinha o direito de dominar o planeta inteiro. Vocês destruíram um monumento aos meus pais. Nós celebramos a vida em Krypton, não a morte. Este lugar fede a fraqueza e morbidez. Mesmo os criminosos mais insanos de Krypton, presos para sempre na Zona Fantasma, têm mais nobreza que o melhor dessas bestas humanas. Devia se envergonhar. Eu pensei que talvez vocês pudessem me substituir quando eu morresse. Mas não tem a menor consideração pelo povo desse planeta. E agora você está tentando me desafiar, é isso? Você virou nativo. É repulsivo. Vocês quebraram a lua. Eu preferia você de vestido. Puxa, não sabia que a moda kryptoniana era tão popular assim. Tudo kryptoniano. É um novo mundo, Sr. Kent. Eu sei que tá atrás de mim, Steve, aprontando alguma. Então para! Ai, que saudade, Clark. Você é uma comédia. É, a sua peruca tá pegando fogo. Eu não uso peruca. O negócio é não esquentar a cabeça. Então, é aqui que o Superman se esconde. É pior do que pensei. Você optou por esconder sua grandeza e chafurdar na lama como uma dessas criaturas. Você não tem dignidade? Eu tenho muita dignidade. Eu sei que é fácil confundir, mas apesar desse meu corpão, eu não sou o Superman. Chama o Superman pelo seu relógio. Aonde você vai? Meu nariz está sangrando. Chega! Este fingimento degradante acaba aqui. Revele-se, kryptoniano, agora! Eu... estou me sentindo tão... Não! Peguei ela. Seu idiota! Tire suas mãos dela! Não consigo voar. Estou fraco. Por que me sinto fraco? Disseram que rastrearam o caminho que minha nave fez para chegar à Terra. Ou seja, passaram pelos escombros de Krypton. Os minerais em seus corpos estão aos poucos virando kryptonita. Não preciso de ajuda. Não de você. Bael, eu não estou enxergando. Eu fiz o que pude para deixá-la confortável, mas não dá para neutralizar a kryptonita em seus corpos a tempo. Depois de tudo que fizemos, você ainda é gentil conosco? Meus pais terrestres me ensinaram a perdoar. Temos muito que aprender com a humanidade. Tem razão. Kael, filho de Krypton. Agora me orgulho de ser seu parente. Nossa grandeza vive em você. Não temos muito tempo. Existe uma forma de nos salvar. Já deve ter cogitado a hipótese. Claro. Mas a escolha tem que ser de vocês. Eu vou tentar um jeito de curá-los. Mas o seu tempo é curto. Faça o que é preciso. Nos mande para a Zona Fantasma. Me perdoem. Preparando o coquetel perfeito. Você venceu, Luthor. Eu estou morrendo. O mundo é seu, pelo menos pelas 3 semanas que tem antes de executarem você. Então te proponho um desafio. Você não disse que teria feito muitas coisas em benefício da humanidade se eu não tivesse atrapalhado? É sua chance de provar. Lex, sei que existe bondade em você. Jonathan Kent me mostrou tudo o que eu precisava saber para poder continuar sem você, pai. Espero que eu tenha mostrado o mesmo a eles. Clark? Você ia entrar e sair assim sem visitar sua mãe? É claro que não. Eu só queria deixar uma flor. É kryptoniana. Nunca vai murchar. Parece magro. Está doente. Oh, mãe. Eu sou o Superman. E eu sou sua mãe. É melhor você se cuidar. Sim, senhora. Sente saudade? Todo dia. Mas o espírito dele está sempre conosco. Então, tem tempo de comer ou precisa ir salvar o mundo? Eu te amo, mãe. Eu também te amo, filho. Através da extrema unção, que o Senhor, em seu amor e misericórdia, ajude você. Fica longe de mim, padre. Você fede a irracionalidade. É típico. O Superman não se deu ao trabalho de aparecer. Queria que ele estivesse aqui para assistir. Ele vai ficar sabendo, com certeza. Seus quadrúpedes imbecis. Foi fácil demais. Meu último pedido? Aquele soro. 24 horas superpoderosas. Não, é o meu jeito de me despedir dele. Pode ser uma das criaturas mais perigosas do universo, mas mesmo assim eu vou sentir... saudade. Você está bem? Diário do Superman, última anotação. Minhas células estão se desfazendo num ritmo alarmante. Eu tô ficando sem tempo. Me arrependo de poucas coisas. Minha vida foi maravilhosa. Eu viajei pelo tempo e pelo espaço. Vi e fiz coisas além da imaginação. Eu tive pais que me amaram. Bons amigos como Pete, Lana e Jimmy. Eu pude ajudar pessoas e, ao mesmo tempo, viver incríveis aventuras. Eu amei uma boa mulher. E ela também me amou. Eu tô cansado. Mas ainda tenho mais um dever a cumprir. Ah, não. Eu mereço. Não resisti. Eu tenho os superpoderes dele por 24 horas, graças a um soro que ele criou. Como? A fortaleza dele não é nem um pouco segura. Legal. Quando eu ganho meus superpoderes? No dia em que eu confiar em você atrás de um volante. De pé. Eu soltei a ralé da Stryker. Vão manter a polícia ocupada com a rebelião. E você também. Controle remoto para minhas armas de terror. Divirta-se. Se tem todos os poderes dele, para que perder tempo com isso? Não perguntaria se já o tivesse visto brigando. E eu já briguei muito com ele. É por isso que arranjei umas proteções extras. Metrô. Diferente de mim, o Superman perde seus poderes sob o sol vermelho. Lembra? Amigos em altas esferas. Cadê o Superman? Ele está com medo do sol tirano? Enfrente o flagelo dos mundos. O aliado secreto de Luthor finalmente se revelou. Minha última aventura está prestes a começar. Aqui é Superman, se despedindo. O senhor não vai sozinho. Um de nós vai ficar para manter sua fortaleza protegida. Os outros vão lutar ao seu lado. Eu não poderia pedir mais lealdade. Solaris é um computador solar vivo. Ele envenena estrelas fazendo com que elas imitam uma luz azul que ele metaboliza. Sintonize em 430 terahertz que conseguirão ouvi-lo. Impossível. Eu fiz seu sol vermelho. Não devia estar com poderes. Ah, entendi. Sua cobertura protege você do sol vermelho. Mas não vai resistir muito tempo ao calor. Deve resistir o bastante para eu acabar com você. Não. Seu sol está morrendo. Mas vou matar você primeiro. Pare, Solaris! Seja o que for que Luthor ofereceu, ele vai trair você! Eu vou trair Luthor antes. Eu vou devorar seu sol e substituí-lo no céu. Seu povo vai rezar pra mim ou morrer na escuridão fria. Vão, se salvem! Não. Solaris neutralizou a programação do Robô 7. O Robô 7 roubou o super soro para Luthor. O Robô 7 deve fazer a reparação. Perdoe-me. O que é isso? O inimigo natural de um sol criminoso. O devorador de sóis. A abominação! Desista, Solaris. Não vai conseguir. Não tem como... Você matou ele! O céu voltou ao normal. Superman deve ter... Sai do carro, senhorita Lane! Você também, motorista! Jamie Olsen e Lois Lane, acertei? Ah, tadinhos, vocês dois já eram. Misericórdia. Eu acho que não me sobrou nenhuma. Me deem pelo menos uma boa razão para eu não vaporizar vocês. Tipo a primeira página que vamos dar a você na edição do Planeta Diário de amanhã? Clara, o que deu em você? Parece que foi atropelado. Eu vi tudo, Barry. Eu dei o maior furo para amanhã. Superman morto. Eu acabei. Clark! Não está respirando. Não. O coração não está batendo. Olhe na torre! Não devia se preocupar tanto com ele. Desce da logo fora daqui, Luthor! Isso não é jeito de falar com o futuro salvador da Terra. Que, aliás, você mandou para a cadeira elétrica. A verdade te mandou para a cadeia. Eu não acredito em verdade. Não dá para medir nem segurar na mão. Enfim, o que é a verdade? Lex, agora chega. Eu sei o que é ter poder. Ele intoxica, mas tem o outro lado dele. Use seus super sentidos. Pense só um pouco. Para de tentar me impedir, por favor. E você não vai mais precisar desse relógio irritante, já que o Superman não vai vir salvar você. É uma pena, porque sem ele estamos ferrados. Olha essas fotos da filial de Singapura. O sol está ficando azul, Sr. Luthor. Será que você não enxerga? Solaris te traiu e envenenou o sol, seu homenzinho burro e vaidoso. Burro? Lois. Mas alguém gostaria de agir contra o homem mais poderoso da Terra? Eu quero. O que você está escondendo aí? Arma de gravidade. Alguma vez achou que iria terminar assim? Comigo, olhando você de cima? Na verdade, eu planejei tudo para terminar exatamente assim. Eu tô de olho em você desde que o robô 7 deu o primeiro defeito. Tá difícil voar? Eu só aumentei a sua gravidade pessoal em 500 vezes. Mas não foi por isso que eu usei a arma de gravidade. Eu... Não! Se eu morrer, você morre primeiro! Bem-vindo ao Novo Mundo. Abaixem suas armas e não vão se ferir. Eu vou me mudar para a Casa Branca ainda hoje e fazer o meu discurso formalmente. Dá para simular um julgamento antes de mandar esses traidores para a morte? Você tá bem. E bota bem nisso. Eu enxergo todo o espectro eletromagnético. E esses devem ser átomos. Nuvenzinhas de possibilidades. Einstein não conseguiu conectar a força gravitacional a outras três. Mas se pudesse ver isto... É tão óbvio. É, tio Lex. As forças fundamentais são unidas pela consciência. Está tudo conectado. Todo o mundo. E é assim que ele vê as coisas, o tempo todo. Todo dia. Não sei se é para me preocupar ou me envergonhar. É uma piada cruel. O mecanismo da realidade girando num precioso desafio impossível da entropia. A vida. E o mecanismo nem liga. É como se tudo se resumisse a nós, aqui, juntos. Nós somos tudo o que temos. Tio, assim nem terapia vai dar jeito em mim. Vai ter que perdoá-lo, Nastaltia. Ele acabou de perceber como é que tudo funciona. A gravidade curva o tempo. O Superman me colocou num enigma relativista. Ele quis dizer que as 24 horas de superpoderes finalmente acabaram. Mas só se passaram algumas horas. Para nós, a arma de gravidade acelerou um pouco o relógio dele. Você acha que eu não fiz mais? Procurando isso aqui? Me dá aqui! Eu vi tudinho! Eu vi como salvar o mundo! Podia ter feito todos verem! Se não fosse você, eu poderia ter salvado o mundo! Se o mundo importasse para você, Luthor, você poderia ter salvado ele há anos. Tem razão. Ah, pobrezinho. Ninguém pode consertar o sol, só eu, Lois. Vou virar energia pura. Eu só tenho uma chance de salvar o mundo. Você nunca precisou de mais de uma. Eu te amo tanto, Lois. Até o fim dos tempos. Planeta Diário. Tem certeza de que não quer falar no funeral? Milhares de pessoas vão estar lá prestando homenagem. Ele não está morto. Está apenas consertando o sol. E quando ele terminar, ele vai voltar. E eu estarei aqui esperando. Planeta condenado. Cientistas desesperados. última esperança. Casal bondoso, Superman. Todos conhecemos a história, Luthor. Por que pediu para me ver? Se for uma tentativa de fuga... Eu já estaria livre. Não, eu já aceitei minha execução iminente. É só uma confissão. Me perdoe, doutor, pois eu pequei. E muito. Você matou ele. E em meu leito de morte, digo que percebo meus erros e não posso mudar nada. Mas existe uma coisa que posso fazer para honrar a memória dele. A-A-C-C-A-T-T-A. Mas é o... Um mapa do código genético do Superman. Eu fiz a engenharia reversa com o super soro de 24 horas. Também, finalmente, dei um jeito de replicá-lo. Não acredito. É claro que vai precisar do óvulo de uma mulher humana saudável. Eles sempre disseram que queriam filhos. Ele não está morto. Está apenas consertando o sol. E quando acabar, ele vai voltar. Grandes Astros, Superman. Versão brasileira Cinevídeo. Com as vozes de Luiz Carlos Percy, Mário Tupinambá, Bia Barros, Felipe Maia, Fernanda Fernandes, Mônica Rossi, Gustavo Nader, Gesteira, Jorge Vasconcelos, Guilherme Briggs, Mauro Horta, André Belizar, José Augusto Sendim, Sérgio Muniz, Bruno Rocha, Reginaldo Primo, Marcos Souza, Yara Rissa, Ronaldo Júlio, Cristiane Luiz e Cláudia Martins. Direção de dublagem, Miriam Fischer.